Você está ouvindo Piruletas do Magicando, pequenas pílulas semanais de informação para esclarecer aquela dúvida que você tinha medo de perguntar e tomar esporro. Salve magiqueiros, aqui é Rodrigo Grolla e aproveitando que já falamos de estados alterados de consciência, vamos falar de um assunto derivado, hoje nas piruletas, o que é DMT. Entender o DMT e como ele funciona, mesmo que resumidamente, requer que estejamos a par de uma série de termos químicos e biológicos que ajudam a explicar as ações da substância no organismo. Para esta piruleta, tentei sintetizar o máximo possível sem deixar de lado a presença desses termos. Vamos ver explicações breves de cada um, e você, se quiser, pode se aprofundar mais em cada um deles. Primeiramente, temos que falar das monoaminas, compostos orgânicos nitrogenados que são derivados de aminoácidos como a fenilalanina ou a tirosina, por meio do processo de descarboxilação. Em essência, são neurotransmissores, neuromoduladores ou hormônios, e alguns exemplos deles são a dopamina, que atua em diversos sistemas do organismo como a regulação motora dos movimentos voluntários, do humor, da memória, da atenção, do prazer, entre outras, produzida principalmente na substância negra, estrutura de base localizada no mesencéfalo, que é parte do sistema nervoso central. A serotonina atua regulando o humor, o sono, o apetite, o ritmo cardíaco, a temperatura corporal e etc. No nosso organismo, a maior parte dela é produzida nos intestinos. Comam fibras, amiguinho, vocês vão ficar felizes. A epinefrina, também conhecida como adrenalina, é o hormônio liberado na corrente sanguínea, cujo objetivo é manter o corpo alerta para situações de fortes emoções ou estresse. É produzida pelas glândulas suprarrenais. Irregularidades nesses compostos dentro do organismo estão relacionados a distúrbios emocionais como depressão, ansiedade e outros. Partindo desse conceito, chegamos às triptaminas, uma monoamina alcaloide. Lembrando que alcaloides são compostos orgânicos derivados, em sua maioria, de plantas, mas também são encontrados em fungos, em bactérias e até nos animais, que está quimicamente relacionada ao aminoácido triptofano, de onde é derivado seu nome. As triptaminas se diferenciam quimicamente das outras monoaminas em sua estrutura. Enquanto as outras monoaminas possuem em sua estrutura um anel benzênico formado por 6 carbonos organizados em forma hexagonal, conectados por duplas ligações alternadas, nas triptaminas, o anel benzênico está acompanhado de um anel de pi-hol, uma estrutura cíclica pentagonal que contém 4 carbonos e 1 nitrogênio. Se você pesquisar as moléculas dos exemplos já citados, verá que a serotonina é uma triptamina, já a adrenalina e a dopamina são monoaminas. Outro exemplo de triptamina é a melatonina, que tem como função regular os ciclos de sono. Numa listagem contendo uma relação de triptaminas, é possível observar que várias dessas substâncias são produzidas por cogumelos e são, na realidade, o que chamamos de psicodélicos. E é aí que chegamos ao ponto central, a dimetiltriptamina, ou como é mais conhecida, o DMT. O DMT é uma triptamina que pode ser encontrada em muitas plantas e animais e, sem muitas explicações até hoje, pode ser produzida pelo próprio cérebro humano, embora ainda não esteja claro como esse processo funciona e qual o sentido biológico dele. Rick Strassman, professor de psiquiatria da Universidade de Medicina do Novo México, a chamou de molécula do espírito. Há ainda quem use uma referência com um teor um pouco mais técnico e se refira a ela como enteógeno, uma substância alteradora de consciência capaz de induzir transes xamânicos. O DMT é uma substância do grupo dos psicodislépticos ou alucinógenos, que provocam a despersonalização em maior ou menor grau. Afeta um funcionamento cerebral que passa a atuar fora do seu estado normal. São também chamadas de perturbadoras da atividade do sistema nervoso central. A ação do DMT no sistema nervoso central ocorre devido à sua semelhança química com a serotonina. A molécula é agonista da serotonina, se liga aos mesmos receptores. Grosseiramente falando, é como se ela fingisse ser a serotonina. Basicamente, uma vez no organismo, ela irá competir com esse neurotransmissor para se ligar aos receptores e simulará os seus efeitos. O resultado é referido como uma explosão mental. Alucinações com os olhos abertos ou fechados, pensamentos e visões vão e vêm com grande velocidade, movimentação intensa no campo visual, sensação de abandono temporal ou transcendental, cores cintilantes e formação de padrões geométricos dinâmicos, como as mandalas. O efeito pode ser definido como uma transferência instantânea para outra realidade. São as chamadas projeções ou transes xamânicos, experiências místicas de euforia e alucinações. Uma característica interessante dos efeitos do DMT é que eles são induzidos rapidamente e possuem uma duração muito curta. Isso quando a substância é inalada, injetada ou vaporizada. Eles podem começar de 1 a 5 minutos e normalmente irão durar apenas uns 15. Se você conhece alguém ou pessoalmente já participou de algum rito que utilize o DMT, como cerimônias envolvendo ayahuasca, sabe que os efeitos podem levar 2 a 3 horas. Mas como isso é conseguido? Para entendermos isso, temos que retornar ao início para falarmos de mais um item relacionado a esse assunto, a monoamina oxidase. Como já mencionado, muitas monoaminas têm funções biológicas, são neurotransmissores e hormônios e, dado a isso, precisam ser controladas e reguladas pelo organismo. A monoamina oxidase, ou simplesmente MAO, é uma enzima que tem a função de degradar as monoaminas, de modo a regular a sua quantidade, evitando efeitos indesejáveis dentro do corpo. Ela controla o nível de concentração de alguns neurotransmissores, sendo capaz de metabolizar as triptaminas como a melatonina, serotonina e o DMT. Está normalmente presente no sistema nervoso, fígado e intestino. Quando o DMT é ingerido, a MAO associa-se a essas moléculas metabolizando-a, literalmente degradando-a, e, sendo assim, impedindo que o DMT passe para a circulação sanguínea e alcance o sistema nervoso central. E eis que então, temos uma classe de fármacos chamados de IMAO, ou inibidores da monoamina oxidase. Uma vez em ação dentro do organismo, a IMAO inibe a monoamina oxidase, aumentando a concentração das monoaminas, ou das triptaminas, já citadas, e provocando maior excitação dos neurônios, que possuem receptores para estas. Essa classe de fármacos é um dos possíveis tratamentos para depressão, pânico e fobia social. Em ritos que envolvem a ingestão do DMT, é comum que haja a associação do DMT com o IMAO. O ayahuasca, por exemplo, possui em sua combinação duas plantas, a chacrona, que possui o DMT como componente bioativo, e o cipó mariri, que possui a IMAO. A junção das duas permite que a ação do DMT tenha um efeito prolongado. Dependendo da quantidade ingerida, uma única dose pode durar por 2 ou 3 horas. Outro exemplo é o vinho de jurema. No entanto, embora eu tenha pesquisado, não encontrei nenhuma informação sobre o segundo componente. Aparentemente, ainda se trata de um rito fechado, e mesmo alguns pesquisadores não sabem exatamente qual planta é utilizada. O que sabemos é que a árvore jurema preta é quem tem o DMT, e que, possivelmente, algum outro componente utilizado possui a IMAO. Segundo relatos que me foram passados, é possível que os níveis de DMT e IMAO na jurema sejam significativamente mais altos que no ayahuasca. Aparentemente, os efeitos são mais fortes e prolongados. Alguns cultos chamam uma das obrigações de jurema de tombamento. Dizem que após a ingestão, o indivíduo literalmente tomba e só levanta muitas horas depois. Falaremos mais sobre a ayahuasca e jurema em outros episódios, tanto do Magicando quanto do Piruletas. Mas, antes de finalizar, temos ainda mais um ponto. Se você já fez ou conhece alguém que já tenha participado de um rito de ayahuasca, vai se lembrar do que eles chamam de processo de limpeza. Após a ingestão do chá, é comum que hajam disfunções intestinais e vômitos por alguns participantes. Normalmente, em ritos mais responsáveis, é recomendado que uma pequena dieta restritiva seja realizada alguns dias antes. Não está claro se esses efeitos colaterais estão ligados a IMAO ou a outros componentes da planta, mas existe uma questão sensível neste ponto, a tiramina. Quando falamos de monoaminas, temos dois tipos essenciais, as endógenas, produzidas pelo próprio corpo, e as exógenas, que são externas. A tiramina é uma monoamina exógena presente em muitos alimentos, principalmente os fermentados, que dentro do organismo atua competindo com neurotransmissores que controlam a pressão arterial. Altos níveis de concentração de tiramina no organismo podem levar a crises hipertensivas. Como a tiramina também é degradada pela MAL, o uso de uma IMAL impede sua degradação, resultando em efeitos indesejados. Sendo assim, independente da forma como a IMAL for aplicada, seria interessante que se evitasse alguns tipos de alimentos anteriores a seu uso. Vamos ver alguma relação dos alimentos que contêm uma alta quantidade dessa substância. Cerveja, vinho, pães e massas fermentadas, queijos envelhecidos ou processados, carnes secas, curadas, defumadas e embutidos, peixes secos ou em molho, levedura de cerveja, molhos industrializados e caldos fermentados. Ainda temos algumas frutas e vegetais como feijão verde, lentilha, frutas secas ou muito maduras. Sendo assim, é interessante que você, principalmente se tem problemas de pressão arterial, dê uma segurada na onda na semana que for participar de um rito de ayahuasca. Dê uma pesquisada e veja quais alimentos têm baixa quantidade de tiramina. E, uma dica pessoal, de qualquer forma, evite comer muito do que quer que seja no dia do rito. Outra questão importante é a interação medicamentosa. Muitos antidepressivos são inibidores da MAL, portanto, o uso com ayahuasca, que já possui um inibidor de MAL, não seria recomendado. Alguns estudos de Gardner apresentados em Teratogenic Effects of Mimosa tenuiflora in a Rat Model and Possible Role of N-Methyl and N-dimetiltryptamine de 2014 relatam o efeito teratogênico, ou seja, más formações presentes ao nascimento. Sendo assim, não é recomendável o consumo por gestantes. Pessoas com problemas cardíacos também devem evitar, pois, como já comentamos, aumenta a pressão sanguínea e a frequência cardíaca. Visto ainda que o DMT atua sobre os receptores da dopamina, neurotransmissores que, junto à serotonina, estão envolvidos na ocorrência de sintomas e síndromes com características psicóticas, como a esquizofrenia, é importante que o indivíduo que queira utilizar a substância ou participar de um rito de ayahuasca esteja ciente de que há uma correlação clara entre a desregulação na liberação da dopamina e serotonina e o desencadeamento de episódios psicóticos, sejam eles associados ou não a transtornos como esquizofrenia ou qualquer outra alteração neuropsicológica. É muito importante que o indivíduo saiba que, se ele possui fatores de risco para esquizofrenia, como por exemplo fatores genéticos, histórico na família próxima, ou ambientais, como alterações motoras neuroatípicas na infância, eventos traumáticos e abuso de drogas. A união desses fatores com o uso do DMT pode predispor a pessoa à ocorrência de episódios psicóticos que podem levar à evolução de um quadro esquizofrênico por ocasião. Sendo assim, sejam conscientes. Bom, pessoal, esse é um assunto muito vasto. Há muitos trabalhos acadêmicos sobre o assunto se você quiser se aprofundar. Aqui foi uma visão geral, espero que tenham gostado. Deixo aqui um agradecimento especial para os magiqueiros Eric Silva, físico e químico, especialista que ajudou a revisar esse roteiro, a bióloga Josiane Freitas e a psicóloga Roselane Varela, que fizeram excelentes acréscimos referentes às suas respectivas áreas de atuação. Se você tem alguma especialidade que pode ser colocada numa piruleta, fale comigo pelo grupo dos padrinhos do Mundo Freak ou Magicando e venha participar desse projeto. Mais uma vez, deixem suas sugestões de temas e dúvidas no post do episódio e até a próxima piruleta. Você ouviu Piruletas, as pílulas de sabedoria do Magicando. Uma parceria do Mundo Freak e da Penumbra Livros. Quer tornar o Magicando semanal? Então ajude esse projeto em apoia.se/confidencial. Um programa editado por Rod Studio.